eu te ofereço amor e flores, eu te ofereço um mundo de cores, eu te ofereço o meu coração, vamos viver juntos essa paixão. Eu te ofereço amor e flores, eu te ofereço um mundo de cores, eu te ofereço o meu coração, vamos viver juntos essa paixão. Que tal, baby? Eu não tenho ouro, eu não tenho luxo, eu não sou mocinho, nem tão vagabundo. Não tenho prata, nem diamante, mas eu te desejo a todo instante. Como o rio vai em direção ao mar, assim é minha vontade de te encontrar e te apresentar o meu simples mundo. Me dê uma chance, eu mostrarei tudo, meu lado bom e o lado indecente, pra deixar mais quente a relação da gente. Tipo sol, praia, gostosa sensação, o ano inteiro você seu verão. Grandiosa, charmosa, vitoriosa, cheirosa e linda como uma rosa. Deliciosa, eu quero ter você. Vai provar o meu beijo, vai se enlouquecer. Vai. Sabe por quê? I love you, baby. Eu te ofereço amor e flores, eu te ofereço um mundo de cores, eu te ofereço o meu coração, vamos viver juntos essa paixão. Eu te ofereço amor e flores, eu te ofereço um mundo de cores, eu te ofereço o meu coração, vamos viver juntos essa paixão. Eu te ofereço amor e flores, eu te ofereço um mundo de cores, eu te ofereço o meu coração, vamos viver juntos essa paixão. Eu te ofereço amor e flores, eu te ofereço um mundo de cores, eu te ofereço o meu coração, vamos viver juntos essa paixão. Sente o groove, baby.